Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do OrionCast para quem brigava para ver o cartucho, isso mesmo. Sejam bem-vindos ao episódio sobre contos de locadora. E para apresentar esse cast aqui, temos aqui as pessoas que correram muito atrás de cartuchos. Pascoal, Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, o MegaCast, o cast de Mega Drive. Começaremos a leitura de cartinhas por ele. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Bom, o que eu tenho aqui é do Aramis de Tony. Não sei se é Aramis ou Aramis, mas... Aramis, Farpados? Não, é Aramis de Tonis, é o Aramis do Mussunzis. Eu acho que ele é um dos três mosqueteiros. Então, ele disse que aí, pessoal do OrionCast, antes de mais nada, quero dizer que acho o podcast de vocês sensacional. Não sou muito escutar podcasts, eu também não sou. Mas, mas de tudo que já ouvi até agora, vocês foram os melhores e se destacaram ainda mais com esse cast sobre o Mega Drive, que foi o meu primeiro console. Ele fala que lembra que o primeiro Mega dele foi um Mega 3 junto com o Sonic 2, que ele se arrepende de ter vendido e ter comprado um PlayStation. Eu conheço essa história, hein? Eu conheço essa história. Homem Mal Origins. Bom, sobre os jogos, ele disse que faltou mencionar algumas coisas na parte de som, que algumas menções honrosas dele são o Vector Man. Nunca fui muito com a cara do Vector Man, porque eu já fechei ele, cara. Mas achei muito chato. Ah, é? No final, achou chato? Ah, meio esquisito. E o final ainda só levanta a mão e balança e game over, mas é padrão daquela época, né? Acho que... Não sei, não dá pra comparar hoje. E esse The Ouse, esse aqui eu nunca vi, cara. Porque alguém conhece esse jogo ou não? Eu não conheço esse jogo, não. Por favor, manda aí. É underground, hein? É underground. Então vamos lá. Ele disse que possuíam as trilhas sonoras. Ambos jogos possuíam as trilhas sonoras bem feitas e o som de qualidade. E ele disse que teve uma. Ele falou que teve uma versão de Duke 3D pro Mega, que foi um port lançado pela Tectoy. Esse eu também nunca vi. Fiquei até imaginando agora o Duke no Mega. Isso. Um voz de Altered Beast, Shake It, Baby. Ah, o Doom do Super era legal até. Ah, o Doom do Super era, cara. Ia ser então. Mega carismático o Duke Nukem no Mega Drive, hein? Ia, cara. Ia. Tudo a ver, né? E ele falou que baixou o Sonic 2 pro Play 3, né? Comprou na pegou do Welcome Back da PSN, né? E disse que achou o controle horrível pra jogar. Não sei se é ele que tá acostumado e, tipo, se é o DualShock que é ruim mesmo. Ele quer saber se a gente já testou e se teve o mesmo problema. Aí eu falei, acho que o máximo que eu passei perto foi o Sonic 1 no 360, mas não senti nada muito diferente, não. Olha, eu tenho Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic Adventure, Sonic 4, Sonic Unleashed pro 360... E o controle é bom, sim. Dá pra jogar. Só que eu prefiro jogar com o controle... O pad do Street Fighter, né? Que é praticamente um controle de Mega de 6 botões. Ai, vale. Não, mas eu jogo com o analógico também, quando tô com preguiça de levantar e ligar o pad. Mas é bom, sabe o que eu acho? Eu acho que ele deve jogar no digital do PlayStation, que é aquela coisa. Ele falou no analógico. Eu jogo com o analógico também, quando eu jogo com... Nossa, cara, tipo assim, eu acho que é questão de se adaptar ao analógico mesmo. Então, que o analógico do Play 3, ele é mais alto, ele é mais mole mesmo. Eu não sei se ele é... Eu acho que o do Xbox, ele é um pouquinho mais preciso pra esse tipo de coisa. É, eu acho ele mais justinho também. É. Tem essa sensação. Principalmente quando a gente joga FPS. Não e não. A FPS, o analógico, eu prefiro do Play, hein? Ah, é? Nossa, cara, eu acho o contrário. Eu prefiro o analógico do Xbox. Eu acho ele mais justinho. Essa sensação. Eu acho, então, do Play, eu acho mais um pra um, porque ele é mais alto, tem mais curso. Mas bom, é isso aí. Gosto. Não tem nada a ver. Diz que pra gente continuar com um excelente trabalho e um abraço. Um abraço pra você também. Próxima vez, tipo, tem que fazer igual. Quem for mandar carta pra gente, tem que fazer igual no dicionário. O dicionário não tem a palavra lá, aí entre parênteses não tem a pronúncia. Coloca. Tem que fazer um esquema, que senão a gente fica perdido aqui. Senão a gente vai colocar no Google Tradutor e falar do jeito que ela falar. Escrevinha pra nós a pronúncia. Pode crer, né? Põe a pronúncia aí pra facilitar. Mas é isso aí, cara. Meu, valeu, abração pra você. Valeu, valeu, valeu pela cartinha. E Hyde, o que diz a sua cartinha? Minha carta é do Diogo Simin. Ele diz assim, né? Ah, o Mega Drive, quantas horas de diversão. Eu ainda prefiro o Super Nintendo, mas o Mega me fez muito feliz. Meu padrinho tinha um e eu ficava implorando pro meu pai me levar lá, sempre. Passava o tempo inteiro trancado no quarto jogando Altered Beast, Truxton. Alguém conhece Truxton? Nunca ouvi falar. Só Underground, hein, cara. Estão sendo surpreendidos, hein, pelo cast Mega Drive, Ou o nome tá escrito errado também. É possível. E Super Monaco GP. Depois o vizinho meu comprou e eu ficava visitando ele todas as tardes. Olha o interesse aí, né? Os campeões de horas certamente foram Streets of Rage 1 e 2, Mortal Kombat, Sonic 1 e 2, Tool Jam e Ear. Por sinal, alguém aí terminou Tool Jam? Alguém jogou isso aí? Eu não sei. Eu terminei o primeiro. Tool Jam, olha, o 2 eu não chego a terminar, não. Pra aqueles dois bichinhos engraçados, assim, Mega, né? Cara, a música é tan, tan, tan, tanana. Cara, clássico. E tinha uma parte, é precursor do DJ Hero, aquilo, que você entrava, você podia ficar fazendo scratch e efeitos especiais. Olha só. Era muito legal. Eu recomendo, cara. Você dá uma olhada nisso aí, até no YouTube deve ter. Que eram muito bacanas os efeitos. Era só ficar apertando os botões do Mega Drive e brincando de ser DJ. ele diz aqui que só conseguiu uma vez, sem saves, e era praticamente impossível... encontrar tempo ou vontade para encarar a maratona. Ele diz que as duas menções honrosas dele são Turtles Hyperstone e Kid Chameleon, que eu não conheço nenhum dos dois. Kid Chameleon é clássico. Eu conheço, Kid Camaleão, o pessoal fala. Kid Camaleão, eu lembro desse daí. Belas menções. Eu vou... Tem mais aí? Tem mais? Ele manda abraços. Abraço pra ele também. Eu vou ler a cartinha do Daniel Trova de Araújo. Ele falou: olá, Orionauta, eu sou o Daniel, tenho 16 anos e sou de Umuarama, Paraná. Meu conterrâneo, eu sou paranaense, mas eu sou de Maringá. Eu só tô lendo carta de paranaense aqui. É, né? Incrível, né? Então, se você é paranaense, tem mais chance da sua carta ser lida aqui, ó. Nada a ver, mas é incrível. Acompanho o site há uns 2 meses, porém nunca comentei nem nada, mas agora é hora de mudar. Embora nunca tive Mega Drive, só Super Nintendo, acho que ele tem mais jogos bons, porém os do Super NES são mais marcantes. O Homem Mal, ele discorda, acredita. Eu tava esperando você terminar, me soltar o meu De novo, vai Homem Mal. Beleza, pronto, vamos girar. Mas joguei bastante jogos de Mega Drive pelos emuladores. E ainda jogo mesmo tendo um PC que rode Crysis. Ô, louco! Isso tá ficando muito comum. A gente tem que mudar nosso critério aqui, viu? Agora o PC bom é que roda o Battlefield novo aí. Boa. Seu PC roda Battlefield 3, seria o novo... A gente virou carne de vaca já, esses PC que roda Crysis. Agora já saiu pro 360, pro Play 3, pô. Isso é verdade. Saiu pra Live Arcade, perdeu o respeito. Sai pro iPhone. Muito boa. Ai, continuando aqui. Bom, o único problema que achei nesse cast foi que vocês falaram muito sobre o console e acabaram ficando sem tempo pra falar mais sobre os jogos, que é o mais importante. Sobre o layout, ficou muito melhor pra acessar os posts, embora o antigo não fosse ruim. Ótimo cast e continuem com um ótimo trabalho. Mas a gente precisa de vocês para completar também. É aquilo, né? É difícil conseguir cobrir tudo em uma hora e pouquinho de cast, que é o que a gente consegue fazer aí também para não ficar muito chato e estendido. Mas a gente falou bastante do console, sim. Mas, pô, cara, era um console que eu gostava demais. Não tinha como falar do rádio. Mas obrigado aí por achar o nosso trabalho bom. E vamos que vamos. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Por exemplo, é o que o Toshio aqui fez, que ele mandou várias menções honrosas dele pra completar o assunto do cast, né? Eu tô sentindo falta de uma menção honrosa, hein? Então, vamos ver se é uma dessas que ele vai falar. Ou você quer falar já? Não, pode falar. Então, ele fala que ele acompanha o cast faz um tempo e que gosta do nosso trabalho, né? Muito obrigado. Ele começa: gostei muito desse último cast e me fez lembrar de vários jogos. O Mega Drive tinha muitos jogos bons. Na parte de menções honrosas, vocês poderiam ter adicionado. Ele acrescenta aqui: Gunstar Heroes. Um dos melhores gráficos que já vi para... É Gunstar, né? É. Que já vi para o Mega Drive e um dos jogos mais divertidos. Se não me engano, esse Gunstar Heroes saiu um remake dele agora para PSN e Xbox Live, não? Não sim. Sei, não. Cara, eu acho que saiu sim, viu? Saiu, se eu não me engano. Vi lá no Spotlight um tempo atrás um negócio assim. É. The Cap Attack, um side-scrolling muito bom onde você controla uma múmia sem cabeça. Também. Beast Warriors, onde você faz uma mutação e junta dois monstros em um pra lutar em uma arena. Beast Warriors, eu lembro do desenho que passava na Record. É, mesmo esquema. É o mesmo? É. Crusty Super Fun House, que era de quebra-cabeça. Esse foi o primeiro WarioWare, cara. Ah, é? The Simpson, Bart vs Space Mutants. Graças. Era muito bom e difícil também. Capitão América and the Avengers, Beaten Up, muito bom. O Kid Chameleon, outra pessoa aqui, ó, falando do Kid Chameleon. Caramba, que jogo famoso. É, ele até colocou uma citação do Wikipedia do jogo, que é: com mais de 100 fases e 1850 estágios, seu nível de dificuldade o coloca entre os 5 jogos mais difíceis do mundo. Nossa. Caraca! 1850 estágios é muita coisa. É muita coisa. E por último, Desert Strike, que sim, realmente era muito bom. É muito bom mesmo. Aí ele acrescenta: não sei quem comentou, mas acho que foi o Homem Mal. General Chaos é muito bom mesmo, concordo com ele. Ah, fui eu mesmo. Pô, General Chaos é um dos jogos mais divertidos do Mega, cara. Ele completa: continue fazendo um ótimo trabalho e gostaria de deixar duas sugestões para casts futuros. Primeiro é jogos antigos de PC, como por exemplo Stunts, Indiana Jones, Manic Mansion, Street Road e Ultima. Street Road, muito bom também, 1 e 2. E o último, o meu, é bom? O último, eu não sou muito chegado, não. Ah, tá. Mas, cara, mas eu sei que é o clássico. Street Rod, nossa, joguei demais, cara. Eu sei que é o clássico. Tinha nem alto-falante no PC, cara. Tinha nem caixinha, tinha nem placa de som, cara. Eu jogava com alto-falante do micro mesmo, cara. Ah, eu só joguei Prince of Persia mesmo. No PC antigo, só esse mesmo. Esse Street Rod aí, cara, é um jogo que eu espero um revival dele até hoje, cara. Não teve... Ah, então pode ser que a gente faça mesmo, né? Já tentaram. Não sei se vocês lembram do Need for Speed Online. Need for Speed Online? Lembro. Era Motor City, né? Motor City Online. Era da EA, isso. Era da EA, era o mesmo time que tinha feito o Need for Speed Porsche. Então. Sim. E isso era pra ter sido o revival do Street Rod, mas acho que o papo do online não rolou, cara. Acho que na época não tinha infra, né? Então. Era uma boa. Não tinha infra pra fazer isso acontecer, não. A segunda sugestão dele aqui são os jogos mais difíceis que a gente já jogou, né? Que foi com esse cast do Mega, ele lembrou do Shadow of the Beast, que é um dos jogos mais difíceis Só o nome do jogo já tá no hard, velho. Shadow of the Beast. Eu me lembro desse jogo, se não me engano, tinha a versão pra Master System. E Sword of Sodan, já jogaram também? Não. Esse aí não conheço, não. Esse aí é lá do B. É. Underground, hein? E por último aqui ele pergunta quando que a gente vai fazer um videocast. Em breve. Tá no budget do próximo ano aí ou não? Do próximo ano fiscal do OrionCast? Talvez antes, hein? Talvez antes. Talvez até antes, né? E a gente não vai precisar fazer cirurgia plástica. Vamos usar máscaras. Vamos usar máscaras, sacos de pão. Tipo o Slipknot, sabe? Cara, eu vou fazer o sorriso do Bob Esponja. Já que aqui só tem personagem mesmo, né? Ninguém tá com nome verdadeiro. Mas eu vou usar meu rosto natural, pô. Mesmo da minha foto que tem lá no site. É que ali é o meu rosto do dia a dia, pô. Você pega a fusão daquele jeito, né? Pega, opa. Ai, ai. E essa cartinha dele, né? Ele até comenta, eu vi aqui, que a gente pode mostrar as telas e vídeos dos jogos. Tá a caminho. Vamos ver o que acontece. É. Mas beleza, valeu pela carta aí, Toshio. Então, vou aproveitar aqui e comentar que eu ri demais. O cara postou lá nos comentários, lá o Dash. Ele falou que sempre achou que o... Que a voz do Altered Beast era alguém falando: vai, Vanderlei. Aí, eu ri demais, cara. Eu fiquei meia hora repetindo assim, na própria cabeça, assim: vai, Vanderlei. Falei: puta, perfeito. Ô, Vanderlei. Cara, hilário. Muito bom, cara. E Hyde, recadinhos? recadinhos de sempre. Hoje não temos recadinhos diferentes, né? Então curtam o Facebook, sigam a gente no Twitter e mandem e-mails pra gente no oriongames@gmail.com. Isso aí, beleza, valeu mesmo pelas cartinhas, galera, e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? O assunto é contos de locadora. Quem não penou, né? Apesar que hoje, né, galera, muita gente vai na cena e vai saber o que é isso, né? Porque a geração aí do DVD tá morrendo, né? Apesar do, que ainda existe, né? Locadora de jogo. Ah, existe, mas não vai ter locadora de cartucho, né? Não, isso não. Existe, mas é quase uma lenda, né? Porque eu mesmo não conheço, não. Não, é que na verdade deu uma voltada agora, né? Porque assim, eu tinha se extinguido videogame locadora ou alocação de jogos, mas aí com essa questão do jogo ficar muito caro, né? E o pessoal optar pelo voltou original. Voltou a usar bastante original, né? É, voltou a usar bastante original pra poder jogar online, então o pessoal tem alugado um pouco mais, né? Em locadora. Eu conheço muita gente que fala, eu tenho um jogo, mas eu alugo de vez em quando Call of Duty, algum jogo assim. Mas é aquela cultura da locadora de você ir jogar na locadora, realmente eu não vejo mais, assim. Coisa bem não, simples. Eu não vejo, mas eu acho que o mercado mudou muito, né? E a gente tá começando aí a viver a era da distribuição digital também. Então, eu não sei se... Interessante a gente falar disso aí no Contos de Locadora, a gente não entrou em histórias clássicas, né? Mas interessante a gente falar e abordar um pouco o mercado. Com esse negócio de a gente comprar online, talvez exista a possibilidade de alugar online, né? Vocês lembram daquele serviço chamado OnLive? Lembro, que até agora ainda não veio, né? Ainda não virou, mas é a chance de você, digamos assim, você fazer um subscription, né? Do jogo. Você faz uma assinatura. De serviço de aluguel online? Não sei, cara. Eu acho que vão testar. Você pagar o jogo como um serviço. E por um lado é interessante, você paga enquanto joga, né? Na realidade, isso já está acontecendo. Na minha opinião, esse negócio de Season Pass é mais ou menos como um subscription, né? Você compra aí o direito a você ter os downloads por 6 meses. É como se você assinasse um serviço para você ter acesso a esse conteúdo durante um tempo, né? Na realidade, vai ser seu, né? O conteúdo. Mas eu não sei, acho que é um modelo que os fabricantes podem experimentar. Depois de uma data, expira a licença do teu console e você não joga mais. Acho um modelo interessante, é a nossa locadora virtualizada. Acho que vale a pena o teste, pode funcionar com alguns tipos de jogos. Mas nós estamos aqui hoje para falar do passado. Isso, estamos para falar do passado, né? E falando do passado, né, vamos começar com as histórias, né, galera que sofreu para ir atrás. Você sofreu muito para alugar Zelda Ocarina of Time, Pascoal? Putz, na verdade eu nunca nem aluguei Zelda Ocarina of Time, né? Mas eu sofri muito porque eu tentei diversas vezes já alugar o Majora's Mask. É que assim, o Ocarina of Time tinha um primo meu que tinha, né? Então ele... Sempre o primo, né? É, sempre o primo, né? Dessa vez ele normalmente é um desgraçado, né? Não, esse primo era firmeza, assim. É. Até porque, na verdade, eu não precisei jogar na casa dele, né? Ele só me emprestou o jogo, que ele tinha um 64 também. E aí eu joguei o Ocarina, né? Mas o Majora's Mask eu tentei várias vezes, porque tinha aquela parada do cartucho de expansão que era uma sacanagem, né? Aí você tinha que se virar pra arrumar aquilo lá também. E acabamos não alugando. Mas teve uma vez muito louca que a gente alugou Donkey Kong. É verdade. E o Mr. Bowls. E, nossa, foi muito louco. Foi a maior maratona de... A gente teve que alugar num município vizinho, né? É, já que começa tinha por aí. Que onde a gente morava. E a gente teve que pegar ônibus. Conseguiu o endereço de lá primeiro, porque... Você tem pra que ter o endereço cadastro da própria cidade, é lógico. Como que vocês conseguiram o endereço de lá, primeiro? Tipo, qual que foi a saga? A saga pra conseguir. Eu acho que era falsificado, se eu não me engano. Não era, porque a gente era muito novo pra ter essa mãe aí. Então a gente conseguiu com alguém que morasse perto, sei lá. Alguém da escola. Eu não lembro qual foi a mãe também. Também não lembro. Cara, há um tempo atrás também o pessoal fazia isso aí, pra cadastrar na live e usava o endereço falso dos Estados Unidos. Não mudou muito, né? O meu é até hoje, né? Eu também, eu moro na Califórnia. Mas aí eu lembro que a gente conseguiu alugar e aí era o fogo que a gente tinha que devolver, tipo, a gente alugou dois dias sábado depois pra devolver na segunda-feira. Aí a gente falou, vamos jogar isso daí até... Aproveitar, até deu o dedo, tá ligado? A gente tem que fazer valer a locação. Aí a gente fez uma maratona, a gente começou a jogar, acho que... Às 8 da manhã. Era às 8 da manhã, por aí. Era às 8 da manhã, que foi quando... É, que a gente alugou acho que na sexta, e aí no sábado de manhã a gente já começou a jogar às 8. Aí fomos jogando o dia inteiro sem parar. A única coisa que a gente fazia, o jogo não foi desligado, mas a gente trocava de controle, né, cara? Porque era single player, então cada um ia passando um pouco. E a gente ficou até 3 horas da manhã do domingo jogando direto. Assim, foi... Não, pera aí. Não foi tanto assim, tipo, a gente ficou até as 8 da noite, então deu 12 horas seguidas. Sem desligar o videogame. Teve mais depois, mas sem desligar o videogame foi 12 horas. E a gente comendo e, sabe, foi mó loucura. A gente quase fechou o jogo, na verdade, né? Fomos muito longe, pouco, assim. É um jogo gigantesco também, mas a gente... O que só prova que o hardware da Nintendo aguenta, velho. Aguenta. Aquele dia eu pus o meu 64 à prova, né? Aí tá aquele da Gradiente. Era o Donkey Kong do 64. Isso, 64. Era bem legal, apesar de parecer um Banjo-Kazooie com macacos, mas era bem da hora. Uhum. E, nossa, velho, esse dia, acho que até hoje, acho que é o dia que eu mais joguei. Ah, assim, sem dúvida. Bem 12 parado. Horas também, né? Desde que eu saía na rua andando assim, eu comecei até a enxergar as coisas meio diferentes, assim, sabe? Olha que pra jogador de MMO isso aí é fichinho, hein? Os caras fazem, tipo, quando eles estão jogando com pressa. Pro padrão coreano é brincadeira isso aí, né? É claro que depois o cara jogar tudo isso, ele tem um derrame cerebral, não sabe por quê, né? Os caras morrem de derrame. Só um detalhe. Cara, mas isso é uma coisa que a gente fazia aqui. Primeiro que era. Teve vários cartuchos que era uma pendenga você conseguir alugar. Eu lembro que Streets of Rage 1 eu tentei várias vezes, né? E quando a gente conseguiu, assim, alugar, era aquele negócio. Vamos fechar numa noite. Ah, sim. E aí tipo, a gente... aproveitar o máximo tempo que você tem com o cartucho, né? Mas eu acho que era um dos programas, cara, que era muito legal de fazer com a galera. A gente conseguia alugar o cartucho, né? Isso aí, aquela divulgação, né? Um passando na casa, aluguei. A gente juntava uma grana pra comprar pizza, cara. Eu não esqueço quando a gente terminou Streets of Rage 1. A gente tava num 6, 7 amigos, assim. A gente juntou grana pra comprar pizza e refrigerante. E a gente virou em casa jogando à noite também, assim. Passou uma raiva do caramba, né, pra terminar. Mas era muito legal, cara. Pô, teve uma vez muito louca também, assim, que nem foi com o pessoal daqui de Rio Grande da Serra. Eu tava em São José do Rio Preto, né? E aí a gente conseguiu alugar o Super Mario Bros. Do Nintendinho, velho. Do NES ainda. E era, se você for ver hoje em dia, é um jogo mó besta, né? Mas naquela época eu tinha 13 anos, né? Nossa, você poder jogar um videogame era uma coisa de outro mundo, assim. Aí eu lembro que a gente também varou a noite jogando Mario Bros. Nossa, acho que a gente chegou... no mundo 5, eu acho, na raça, assim. Foi muito tenso. Muito louco. Não, tem várias histórias, assim, engraçado que todas são com beat'em up, até o Nintendinho. Eu lembro quando a gente alugou o Tartarugas Ninja, aquele Manhattan Project do Nintendinho, e aquele cartucho enorme, né, que era do NES americano, ficava com um adaptador no meu videogame, conectado. Parecia um videocassete. Então o negócio, a fita era quase do tamanho do videogame. E foi um jogo difícil de alugar, acho que na quarta ou na quinta vez, porque era aquilo também, eu não conseguia alugar durante a semana, né? Durante a semana você até alugava, conseguia com mais facilidade, só que aquilo, nem sempre tava a galera com disponibilidade pra jogar todo mundo, pessoal, apesar de... O esquema era alugar sábado, era alugar onde sábado. Você ia ficar o dia inteiro sem fazer nada. O esquema era alugar sexta, problema. Você aluga na sexta, aluga mais de um e devolve na segunda. Porque no sábado você já ia disputar com um monte de mulher. Sábado não dava. Nem sempre dava na sexta. Mas nem sempre a gente conseguia na sexta. Era sábado de manhã lá, ficar na porta, tipo, a locadora mais perto de casa tinha que tomar busão pra ir pra lá também. Então, quer dizer, ficava uns 20, 30 minutos de busão daqui de casa. Aí eu tomava ônibus, tipo, chegava lá, o negócio abria às 10, chegava lá às 9 na porta, sabe? Ficava esperando pra saber se o cara tinha devolvido a fita na sexta. Porque também tinha isso, aconteceu várias vezes de eu chegar lá e o cara não ter devolvido a fita. Então aliás, ficava... acho que uma das piores memórias que eu tenho assim relacionada a videogame é chegar na locadora e alugar Sonic Chaos, que eu alugava praticamente todo sábado, do Master System, e tá lá com a plaquinha locado. Locado, quem é o desgraçado locado. Que quem, tá com isso, você pensa. Nossa, eu passava muita raiva com isso. E outra lembrança ruim também que eu tenho com locadora é quando você alugava um jogo que você não conhecia, né? E... assim, pela capa, você vê, você acha que o jogo é da hora, né? A capa é bonita, assim, né? Tipo, chama atenção. Se aluga, esse coca no videogame vai ver uma bosta, assim, uma merda, né? Tipo... Era muito frustrante. Você ter que pagar e ficar com aquele jogo no final de semana jogando aquela bosta. Eu caí em várias ciladas, assim. Que a capa era... Tipo assim, não é nem, eu não consigo considerar nem a capa. Era aquele adesivo em cima do cartucho. Era aquele adesivo, o desenho capa, que tem em cima. É, pelo menos onde eu alugava ficava a capa, né? Você escolhia, pegava a capa e levava lá, né? É, na locadora, não, né? Quando você levava, você não vinha com a capa. Na época que eu alugava, eu trazia a fita dentro de uma caixa, né, de plástico, mas não era a caixa original, assim. A locadora que eu ia lá chamava Lago Inter, vou falar o nome, que não existe mais há mais de uma década que não existe, né? É aqui perto de Interlagos. Com esse nome também, né? Então. E era até o segundo andar de uma casa, assim, numa área comercial. E eles eram assim, ficava o cartucho mesmo na prateleira. Ficava o cartucho na prateleira. E no máximo que aparecia era um papelzinho assim escrito locado, quando não tava o cartucho. E aí você já ficou lá, tipo, até a locadora fechar, esperando o cara chegar já? Cara, fitas que isso? Eu sofri muito. Eu já fiz isso. Cara. Eu já fiz Tartarugas Ninja, eu fiz isso, o Manhattan Project do NES, eu esperei, e ainda tomei o cano, porque o cara não veio trazer o desgraçado. Ah, comigo aconteceu também já isso, o cara não ia. As três vezes. Maximum Carnage, que o cartucho eu achava lindo. Nossa, esse jogo eu também joguei da locadora e era espetacular. É espetacular. Eu acho que tem jogo que só existe locadora, né? Não parece. A fita do Máscara do Super Nintendo eu só consegui achar em locadora. Eu também. Também ainda bem, né? Porque, apesar que era um jogo legal. Não, era legal, pô. Era legal. O Streets of Rage 1, o Streets of Rage 2, penei também. Engraçado que todos eles, se você for pegar assim pra ver, eram beat'em ups. Era um jogo de porradinha. Mas era o que o FPS é hoje, o beat'em up era naquela época, né? Por isso que encontrava muito. Engraçado que jogo de plataforma, a gente até trocava entre a gente, o pessoal tinha, sabe? Então, por exemplo, DuckTales, que foi um jogo de plataforma que eu joguei muito no NES, eu tinha um amigo que tinha. Mas é que os plataformas você queria comprar pra ter pra você. Então, por exemplo, você ia comprar um videogame. Aí, por exemplo, eu ia comprar um Super Nintendo, é um exemplo. Aí, lógico, você ia querer com o Mario, né? Ou Donkey Kong, ou um jogo desse, assim. Aí os beat'em up você costumava... Que nada, da hora era você ter que ir no Steam com a fita preta. Nossa, isso daí era ferrado. Era sucesso, também. Né? Na invocadora, né? É clássico. Mas, ó, e Street Fighter, é claro. Esse era difícil de alugar. Street Fighter Alpha 2 era, tipo, a fita mais rara do Super Nintendo. Era difícil achar também, só tinha na locadora. Ele tinha até loja naquele jogo, né? Tinha, mas era um milagre pro Super Nintendo rodar aquilo, né? Foi no finzinho do Super Nintendo, né? Tinha um amigo nosso que tinha esse jogo aí, no cartucho mesmo, e era bem louco, mas assim, era muito difícil de achar, muito raro mesmo. E quando acontecia de você alugar o cartucho, igual aconteceu comigo, e eu não esqueço que era a fita do macaquinho Juju, o Juju Densetsu, eu consegui alugar. Juju Densetsu. Chamado Juju Densetsu, né? Eu já vi japonês. Esse jogo, é muito louco. Tá, mas, lógico, a versão do Mega Drive é bem abaixo da máquina, não dá pra comparar. E a desgraçada da fita não funcionava. Você assoprava, fazia o diabo, cara. O negócio sabe o que é pior que isso? É você alugar um jogo que você conhece, sabe que é bom, né? Então você tá garantindo que vai levar coisa boa, né? Você leva pra casa... Você vê o jogo, tá certo, né? A capinha dele é essa mesmo. Você coloca, a placa do jogo tá trocada porque algum infeliz alugou e trocou. Já aconteceu com vocês? Mas já aconteceu com um amigo meu. Eu ia falar disso agora, porque tinha muito cara que tinha essa manha. Tipo, o cara tinha um jogo muito ferrado na casa dele, tipo, muito podre. Aí ele alugava o jogo mais da hora, trocava o chip e devolvia na manha, cara de pau. Você vai alugar lá, tipo, Street Fighter Alpha e leva o James Bond Jr. né, no lugar. Puta, James Bond Jr. é o pior jogo do Super Nintendo. Era esse nível, assim. Eu ia falar até que, tipo, no Super Nintendo, você falou que vinha muita fita chata, mas eu não lembro de quase nenhuma fita ser chata no Super Nintendo. Por exemplo, né? É. Não, mas tinha uns... difícil. Eu acho que o padrão de qualidade da Nintendo pra sair jogo era bem alto. Então, as chatas que eu alugava eram mais o Master System, né? Ah, tá, porque no Super Nintendo pouquíssimos jogos eram, assim, chatos que tinha no locador. Que o Master System tem aqueles jogos da década de 80, assim, no final dos 80, que tem uns que são ruins, né? Bem ruins, assim. Os mais legais são dos anos 90, né? Começando dos 90. Ah, até o da Mônica mesmo é chato pra caramba. Não, eu gostava. Não tão chato. É que a jogabilidade dele é insuportável. É, era o Wonderboy, né, na verdade. É, eles faziam muito isso, né? De pegar um jogo e mudar, assim. Tipo, nossa, agora... aquele lixeirinho do... o Sonic do Super Nintendo, né? Eu aluguei esse também. Ah, eu já aluguei esse também. O que eu alugava direto é aquela fita do Patolino versus Marvin. Uhum. Que era do Super Nintendo também, aquele jogo eu gostava bastante. Eu alugava Chapolin vs Drácula. Fechei o da locadora. Muito bom. Caramba, fechou da locadora. Fechei não, locadora. Os jogos que eu mais fechei assim de locadora era sempre alugado junto com galera. Então, ia lá, pegava e reunia pra poder fechar, porque senão também sozinho era difícil fechar. E engraçado, né? Quando a gente pega um jogo alugado, você sabe que tem o tempo pra curtir, você dedica tudo ao jogo. Uhum. É, você dedicava tudo. Depois você compra o jogo, você joga com os amigos, mas você, é outro, digamos, você fala que é outro ritmo, né? Claro que a nossa vida mudou completamente, vou comparar as épocas. Mas é, você jogava com a determinação, desespero, cara, que não tinha igual. Eu tinha um deadline real, né? É, um deadline real. Você começa a fazer suas coisas, suas funções vitais mais rápido, né? Você vai no banheiro mais rápido, você toma banho mais rápido, você come menos. Come menos, né? Come até menos, um bom jeito de fazer regime é esse, né? É. Não, minha mãe brigava comigo. Porque agora pensa bem nessa só lembrando uma situação que é muito louca, eu lembro quando a gente assistiu Avatar no cinema, a gente tinha uma cena que o Mr. Bubbles falou, isso daí é que nem quando a gente vai jogando videogame, né, que o cara, ele queria voltar logo pro corpo de Avatar dele, aí ele saía, ele comia rapidão assim, já entrava na máquina de novo. Jogando. Não, mas também você pensa bem, você tenta alugar o jogo 4, 5 vezes, não consegue. Aí quando você consegue, você tem 2 dias pra jogar o jogo. Você vai jogar desesperadamente aquilo ali, cara. Você tem que devolver tal dia. Até porque você não vai conseguir reunir todo mundo pra jogar de novo naquele... Você não vai conseguir criar aquele clima, aquela situação. Então você joga como se não houvesse amanhã. Literalmente, sensação... né? Literalmente. Até porque geralmente na segunda-feira você já tem que ir pra escola. É aquele super chato, né? Não, eu tinha muita preguiça de entregar. E cedo. Puta, nossa senhora. Isso que é o difícil, cara. Entregar que eu achava difícil, porque você tinha que sair da sua casa e ir lá levar aquela sua diversão, entendeu? É, quase que uma tortura, né? É, então. Porque o negócio se divertiu tanto, você tem que devolver, né? É. Mas sabe o que eu acho? É por isso que a gente, às vezes, a nostalgia dessa época é tão intensa. Se você for ver, era muito difícil, cara. Era uma cultura de sofrimento, assim, em relação a hoje, né? Eu acho muito louco isso. É quase uma experiência, né? Como se a gente fosse tipo cachorro, assim, treinando. Sabe aquela experiência do cachorro que saliva quando toca campainha? Exato. Ou o cachorro, o coelhinho correndo atrás da cenoura, né? É, nossa. Tempo inteiro. Porque era muito perrengue, cara. E pouco jogo, né? Porque, tipo, eu tinha o quê? Na minha época de NES, assim, eu tive 3 cartuchos simultaneamente ao mesmo tempo. E aqueles cartuchos mais legais, quando você entrava na locadora... Oi? Ó, pleonado, simultaneamente ao mesmo tempo. Simultaneamente ao mesmo tempo, né? Show de bola. Não façam isso em casa, não façam isso com seus pais. Né? Mas era muito difícil, cara. Você entrava na locadora e via aquele monte de cartucho, aquela prateleira lotada de cartucho. Cara, a vontade que você tinha era de sair levando todos, assim. O máximo que eu tive de fita, assim, no NES foi 2. E ainda foi tipo, vou entrando em rolo com outras pessoas ainda, porque eu só tinha uma. Ah, mas naquela época era normal isso, né? Trocar cartucho assim era... Não, comigo não foi nem de trocar, foi aconteceu que eu peguei uma fita... Eu emprestei... Eu tinha uma fita de moto, eu emprestei pra um maluquinho que morava aqui perto de casa, e aí eu peguei 2 fitas dele emprestado. Ele era bonzinho. Que era... Eu tinha uma fita de moto chata, eu peguei Final Fight 3 e Mario World 2. São bem melhores. Aí ele pegou e emprestou minha fita, acho que pro primo dele. O primo dele foi embora. Sei lá, um negócio que tipo, o cara sumiu com a minha. Eu fiquei caseiro. Nossa. Coitado. Falando ele se matou, assim, né? Ele se suicidou. Coitado, foi mancada mesmo. Eu quero contar uma história muito triste que aconteceu comigo também nessa época. Não é do potinho de Yakult, não, né? Não é da faquinha do Ness também, não, né? Não, essa eu também já contei em castes passados. Essa é uma outra história triste. Que foi quando... E é real, super real. Não que as outras tenham sido falsas. Baseado em fatos reais. Que foi assim, na época, como eu já falei, né, várias vezes, a gente não tinha videogame, isso era uma fissura louca pra jogar, assim. E aí eu lembro que tinha um vizinho meu muito pilantra, que atualmente ainda é meu vizinho. E continua sendo pilantra? Hoje mesmo, né? Ô, porque, louco! Não sei, também que eu não tenho mais contato com o cara, mas ele... Ô, louco! Você bloqueou ele no pegou... Twitter? Acho que ele nem sabe da existência. Você bloqueou ele no Messenger? Você tem... Aí ele chegou aqui, né, na maior cara de pau. Nisso eu tinha uns 12 pra 13 anos também. Foi logo que eu mudei pra cá. Aí ele falou assim, é que eu tenho um videogame aí, era tipo um turbo game, tá ligado? Uma dessas paradas, assim. Ele falou, eu tenho um videogame aí e tal, só que meu pai não gosta de videogame e eu não tenho onde guardar na minha casa. Tem como você guardar meu videogame na sua casa? Nossa, eu pensei, meu, ninguém no mundo teve uma sorte tão grande quanto essa, né? Eu vou poder guardar e jogar pra caramba esse videogame. Eu falei, puta, fiquei muito feliz. Aí, lógico que prontamente eu já me ofereci, né? Ele falou, não, claro, claro que você pode guardar na minha casa. Aí o... Beleza, né? Eu falei, caramba, esses vizinhos daqui são legais, né? Porque eu era novo ainda no bairro. Aí, guardei o videogame, fui jogando, era bem legalzinho, assim, né? Só que o videogame, quando ele chegou, ele tava com problema no controle, assim, tipo... Tava... Aliás, não, tava normal o videogame, então... De boa, joguei ainda... Era a cilada, era a cilada. É, a cilada Bino, né? Era Mario Bros 3, inclusive, o cartucho que o cara tinha. Olha o jogo que o cara tinha. O cara mandou a isca perfeita pro Páscoa. Tipo, ninguém só sua consciência teria negado. Aí ele... Beleza, eu fiquei acho que uma semana com o videogame. Aí depois ele veio, ah, meu, é que eu vou trocar meu videogame. Aqui os caras tinham mania de fazer rolo, né? Até hoje eu tenho trauma dessa palavra rolo, porque me lembro. Porque é um rolo mesmo. Porque é um rolo, só dá rolo. Aí beleza, o cara levou o videogame, né? Eu fiquei com a tristeza normal de me desfazer do aparelho, mas de boa. Aí videogame que era passou... NES? Não, era um Turbo Game. Assim, Turbo Game? Desses genéricos do NES. Assim. Aí ele passou um tempinho, o cara voltou aqui na minha casa, né, falou, veio com mais um cara, que ele também era vizinho, né, só que morava mais lá pro começo da rua. Aí falou, oh, meu, eu fui vender meu videogame pro cara, e o cara falou que chegou, já tava quebrado, não sei o que, agora você vai ter que pagar meu videogame, não sei o que lá. Veio com essas histórias, assim. E aí eu fiquei louco, né, mano, eu falei, pô, meu, mas tava funcionando normal, te devolvi, mostrei funcionando normal, aí... Depois eu percebi, né? Lógico que já era combinado entre os dois caras pra fazer todo esse papelão pra me roubar um único cartucho de Nintendinho que eu tinha. Lembra daquela outra história que eu queimei meu Nintendinho? Então, aí tinha ficado o cartucho, entendeu? Aí eu tive que dar o cartucho pra pagar, senão os caras iam me pegar na rua de porra. E, enfim, foi essa, então fica a moral da história aí. É, mas aconteceu comigo também. Só que foi com uma fita que eu emprestei, meu Donkey Kong 3. Não. Eu emprestei uma outra fita e peguei um Donkey Kong 3 emprestado. Aí quando eu fui devolver pro moleque, ele pegou e falou assim, ah, já vou pegar a sua fita. Aí catou a fita e foi pra dentro da casa dele. Aí ele voltou falando assim, ó, não tá funcionando não vou te devolver. Eu falei, como não tá funcionando? Tipo, eu trouxe de casa, aí ele falou assim, não tá não, quer ver? Aí fui lá dentro, quando voltou só o pai dele, ele não voltou não. Falou, não vou devolver não, você quebrou a fita dele. E perdi, fiquei sem. Sacanagem. E aí do pai ajudando ainda. É, então. É em família, bandidagem. É em família, bandidagem em família. Família, isso. Família que rouba unida permanece unida. Permanece unida. É, esse daí provavelmente devia ter vários cartuchos de locadora lá. É o cara que trocava as plaquinhas, né? É o cara que trocava as plaquinhas, cara, só fazia as mutretas pra jogar. Nossa, é muito tenso. E teve locadora, não sei, pelo menos, eu frequentava essa e vocês já chegaram, tipo, pra mim foi a maior realização da vida ver aquilo. Né? É, vocês já ouviram falar de locadora de que alugasse cartucho de Neo Geo? Não. E cara, foi um sofrimento porque eu tive o Neo Geo CD, como todo mundo sabe, e eu nunca consegui achar locadora ou outra pessoa que tivesse pra emprestar. Cara, eu também nunca vi ninguém que tivesse. Na verdade, eu nunca vi um Neo Geo CD, né? Eu também não. Eu tive Neo Geo CD, mas tinha com um amigo junto com ele. Praticamente sociedade, né? O Neo Geo cartucho. Porque era caro pra caramba você ter esses videogames. Tinha uma locadora que era no Tatuapé. A gente mora no extremo Zona Sul, São Paulo. Era no Tatuapé que alugava cartucho de Neo Geo. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ela tinha propaganda dela nas revistas Ação Games, na época, tudo. Cara, eu não esqueço quando eu pisei naquela locadora. A parede repleta daqueles cartuchos de Neo Geo. E cartucho de Neo Geo é um negócio vistoso. Era enorme a caixa. Eu lembro de ver King of Fighters 94 na parede, Samurai Shodown, assim, 3, 4 cartuchos do mesmo jogo, tinha Neo Geo por tempo lá, era longe pra caramba pra gente ir naquele lugar. Mas é, cara, tipo assim, acho que foi a matéria de locadora de game, assim, aqui em São Paulo, foi a mais legal que eu pisei. Tinha, cara, tinha umas coisas que, meu, não me imaginava, né, no centro de São Paulo eu nunca vi locação, né, nem venda, já era difícil. Cara, tem uma locadora de Neo Geo, cara. Foi, é lógico, eles tinham 3DO, tinha a Sega CD, que alugava, era uma baita de uma locadora. E não sei se alguém aí que tá ouvindo o cast, que é de São Paulo, lembra, ou vai lembrar o nome, mas lá do Tatuapé, cara, o único lugar que eu conheci em São Paulo que eu consegui alugar cartucho de Neo Geo. É uma coisa... E era caro pra caramba, mas... Ah, era muito caro os jogos de Neo Geo, né? Era muito caro mesmo. Muito, muito. E era show de bola, tipo, os caras tinham acho que uns 3 Neo Geo cartucho lá. E é o tipo de coisa que você não dá pra trocar com ninguém, né? Quem ia ter na época era muito difícil, cara. Você achar que a gente tinha, era muito lado B. Assim, e aquele cartucho desse tamanho, e as caixinhas deles eram bonitas, assim, parecia caixa de VHS. Você abria assim, tinha dentro, o cartucho era meio acolchoada a caixa, assim, fechava. Eu lembro de ter alugado alguns jogos lá, como Super Sidekicks 2. Lembro de ter alugado o próprio King of Fighters 94, antes da gente conseguir comprar. Lembro de ter alugado o Samurai Shodown primeiro. Então, jogos clássicos. Assim. Eu conheci só uma pessoa que teve Neo Geo CD, que era um amigo de trabalho do meu pai, que uma vez a gente foi na casa dele, e ele tinha lá o Neo Geo CD com uma penca de jogo, um monte. Aí eu fiquei, pai, pede pra ele me emprestar, enchendo o saco. Aí meu pai foi, falou, ô, presta um jogo pra ele aí, que ele não tem nenhum. Aí o cara, ô, empresta. Aí o cara tinha King of Fighters 96, Art of Fighter 3, Hellbolt 3, só os melhores. Só jogaço. Aí ele falou, empresta. Aí ele catou a caixa dele, separou todos os bons e depois deixou só os merdas. Falou, pode escolher qualquer um aí, ó. Nossa, que trollado. E ele tava jogando lá, KOF 96, e eu, tipo, babando, que nem um cachorro, olhando assim, né? Puta, vou pegar esse. Cara, você não precisa disso aqui porque eu jogo, tipo, todos os bons. Aí, esses aqui eu não jogo não, pode pegar. Os merdas. E falando, tipo assim, eu falo que eu conheci o céu e o inferno, né, em matéria de locadora. Eu conheci essa locadora, mas também uns anos antes, né, tinha a Lagoa Inter, que era mais longinho de casa, abriu uma locadora aqui perto de casa, até o Homem Mal alugava a fita lá também. A gente não se conhecia nessa época, e a gente apelidou a locadora de Esgoto Games. Caramba! Ela era do lado de um córrego. Ai, ai. Então, tinha lá em São José do Rio Preto também, a época que eu morei lá, é da onde viram a maior parte das minhas histórias de locadora. E tinha a locadora que era mais popular lá, né? Que a gente. Como que era o nome oficial dela? Então, não tinha nome, não. Acho que era Star Game. Era tá, muito e o nome popular? Não, Star Game era essa que era legal. A outra não tinha nem nome, que era concorrente. E o nome era Mukifo Games. Era esse mesmo o nome dela? Não, então, não era esse o nome que a dona da locadora tinha dado, mas era o nome que a gente chamava popularmente. Porque assim, se você não... Que era muito mais barato jogar lá. E aí, só que a gente preferia mil vezes jogar na locadora Star Games. Só que quando não tinha dinheiro, porque acho que era, sei lá, 30 centavos meia hora, sabe, de videogame lá. Uhum. Aí a gente recorria a Mukifo Games. Mas era, assim... Era zoado, aí eu lembro que lá eu joguei Indiana Jones no Super Nintendo. Super Nintendo era muito barato lá, era tipo preço de banana pra você poder jogar. Era mais barato fumar crack do que jogar no Super Nintendo. A droga da molecada era essa na época, né? Jogar um videogame no locador. E eu lembro que, tipo, não tinha nem reboco nas paredes. A cadeira que você sentava era tipo aqueles caixotes de feira. Era um botijão de gás. Vazando, né? Não, o 64 lá era pirata. Caixote de banana, né? O 64 era pirata, a mulher tinha... Mas como? Não tem pirata? Não, tinha aqueles falar. Adaptador, tinha aqueles adaptador de cartucho, sabe? Tinha tá. Um adaptador e o cartucho, igual aqueles de Nintendinho, assim. Uhum. Que tinha. E aí chegava até pro 64 também, mas era, tipo, não pegava o jogo nem fudendo. E assim, os piratas de 64 eram só os jogos mais toscos, né? Tipo, 07 GoldenEye não pegava pirata nem a pau. Não. E aí eu lembro que era assim, era da hora, né? Tinha uns traficantes na porta, uns negócios nesse nada. Não eram os traficantes, eram os seguranças, pô. É, Pascoal, você que interpretou errado. Agora, esse negócio de jogar em locadora sempre teve. Pelo menos eu sempre, até minhas mais longínquas memórias, eu lembro que sempre existiu de você jogar na locadora. Ah, sim, eu lembro de Atari na locadora. De jogar então. Atari lá em Santo André. Quando eu morava em Santo André, eu jogava Atari na locadora. Atari eu nunca vi não, mas o Super Nintendo eu lembro que já tinha. Tinha Street Fighter, Mortal Kombat pra jogar na locadora por hora já. É, então, eu também lembro disso daí. E durou, cara. Isso aí durou até acho que a geração PlayStation 1, assim. Tinha bastante até, pra jogar. Até PlayStation 2 eu cheguei a ver já, bastante. E em alguns lugares aqui em Rio Grande da Serra, no comecinho do Xbox ainda tinha e tal, mas foi bem pouco, mas depois já foi... A qualidade de vida foi melhorando e o pessoal foi podendo comprar pra ter em casa. Mas eu lembro, quando eu era muito moleque, eu lembro só de ter visto fliperama, assim. Em locadoras de vídeo, normalmente tinha só vídeo mesmo. E pelo menos assim, na época eu morava em Santo André. Aí eu vim ver mesmo o locador de videogame na época do 64 e do PlayStation 1. Foi quando explodiu mesmo. Aí, tipo, é, foi quando destruiu. Até ainda... tinha algumas antes de Super Nintendo, Mega Drive, que eu já vi. Agora de mas sabe, PlayStation. O que fez bombar mesmo, eu vejo hoje em dia analisando, foi o negócio do pirata do PlayStation. Que, não, na realidade não fez bombar. Acho que foi o que quebrou, cara. Não, eu acho que foi o que fez bombar. Porque videogame pra você jogar, sabe? Porque, assim, você tinha muito jogo. A locadora que eu jogava, na época você não desconfiava que era pirata os bagulhos. Você achava... Eu nem parava pra pensar, na verdade, em pirata. E aí eu lembro que, meu, tinha 300 jogos na locadora. Você acha que um desses era original, de PlayStation 1? Não, eram todos piratas. Eu lembro que eram todos piratas. Mas é incrível, porque com pirata ainda tinha... Porque sabe o que acontece? Pelo menos aqui na minha região foi assim. A gente teve a Esgoto Games, né? E tinha algumas outras locadoras, e a Esgoto Games já tinha, aí já começou a aparecer cartucho pirata. Foi a primeira vez que eu vi cartucho pirata de Mega Drive. Mega Drive tinha, eu lembro de alugar um Street Fighter que era pirata, que o Mega Drive. Super NES eu não vi pirata lá, pelo menos não consegui identificar na época. Mas existia. Existia, Nintendinho e Master System, era mais difícil. Era mais difícil. Eu nunca vi jogo pirata. Então, Master System, isso que eu ia falar, não tinha pirata, mas na Esgoto Games tinha pouquíssimos jogos de Master System. Acho que uma meia dúzia, assim, a contar. E tinha algumas outras locadoras de VHS, né, de vídeo aqui do bairro, que tinha sei lá, tinha 10, 20 cartuchos pra você alugar. Isso é um portfólio bem meia boca. E eu lembro quando chegou a geração PlayStation, assim, teve o boom do PlayStation... Foi quando desapareceu praticamente todas as locadoras aqui na minha região. Porque ninguém mais alugava game, o pessoal tinha, porque a pirataria permitia a pessoa ter. E aí, igual a Esgoto Games, eu lembro que fechou. A Esgoto Games, cara, ela chegou a ter, eu vi jogo de Saturno pra alugar nela. Nossa. Só que eu lembro de alguns jogos de PlayStation 1 pra alugar também. Lembro de um jogo de tiro do PlayStation chamado Philosopher. Que eu vi lá pra alugar. Só que aí bem foi o começo da geração, né? Saturno, PlayStation, 64 não tava lançado ainda. Mas eu lembro que desapareceu, cara. As locadoras do bairro nessa época por causa da pirataria do Play 1. O que eu lembro, assim, o que quebrou mesmo as locadoras foi quando o DVD pegou forte, né? Que aí, pessoal, compensa mais você comprar um DVD pirata do que alugar um original, né? Então aí elas quebraram e foi tudo embora, né? Mas acho que foi com CD. Mas mesmo o pirata sendo mais barato, assim, mas ainda era mais difícil para as pessoas terem o console, assim, eu via. Por mais que fosse barato você ter o jogo, o console ainda não era assim. Porque pelo menos eu vi a explosão das locadoras de PlayStation aqui lançou. Eu falo de filmes mesmo, né? Porque acabando a parte dos filmes, né, que acabou os videogames. Porque videogame ainda tinha pra você jogar, né? Apesar que já tava meio... Não, mas tinha muitos lugares aqui que não era locadora de alugar filme. Era só de jogar videogame só. Então. A Esgoto Games era exclusiva. As de filme não quebraram, mas tipo assim, os games ficavam lá empoeirando aos poucos. Porque os caras não fizeram um upgrade assim. A gente entrou na geração PlayStation, Saturn e 64, só que os jogos continuavam de Super NES, de Mega Drive, alguns resquícios de Nintendinho... É, porque a galera, eu lembro do outro fã, teve alguns jogos de PlayStation e Saturno nessa locadora específica, mas foi coisa assim de um ano, e aí começou a bombar muito a pirataria no Play 1. Eu lembro daquela história do palito de dente, né? Você tinha um original, usava o disco de demo, colocava um pirata, só que aí depois de um tempo você não precisava de mais nada disso. O pessoal tava comprando o Play 1, era caro, sim, um Play 1. Mas o cara, tipo assim, dava um jeito de comprar e depois era só jogo pirata. E aí as locadoras foram, essa locadora que era só de jogo, fechou. E os cartuchos nas locadoras de vídeo empoeiraram. É que aqui, como assim? Aqui, elas nessa venderam, época... né, a maioria, né? O que tinha de videogame, elas acabaram vendendo. Porque não tinha saída, né? E não valia a pena o cara comprar jogo de PlayStation, porque ninguém comprava o jogo. O pessoal tinha tudo pirata em casa. Agora, eu sei que lá pra 96, velho, teve gente aqui que, tipo, lotou uma garagem de PlayStation e ganhou muito dinheiro, velho. Então, o pessoal fazia isso. Lotado de gente, lotado. Nessa época foi quando eu comecei também a jogar, e eu lembro que, meu, era muito lotado. Inclusive, tem um episódio também que eu fui escorraçado de uma locadora que tava louca, que tava lotado. E foi bem assim, tipo... Porque você era o quê? Você era só sapo. Não, foi a Star Games. Eu tava lá, eu morava. Olha, Star Games, Pascoal. Eu morava lá. E aí tinha a Núbia, que era a dona da locadora. Inclusive, se ela achar aí, me adiciona no Facebook. E aí, tipo, não, ela era tiazona aqui, assim, eu era. Ah, eu achei que tinha sido a cantada, Pascoal. Não, não. Ah. Sei lá, né? Minha não foi, não. Assim, meu primo disse que meu tio tinha um caso com ela, mas enfim. Eu louco. É de família, Pascoal. Pô, ele é meio caminho andado. Nada com isso, não. Deixa eu contar a história. Aí, eu tava lá na locadora e tava muito lotado nesse dia. E aí, tipo, a locadora era dessa mulher, mas as filhas dela ficavam lá cuidando. E aí tinha a filha dela que tinha a minha idade e tinha uma mais novinha, assim, que era enjoada pra caramba, chata pra cacete. E aí, tipo, tinha um cara meio perto de mim, tava aquela, sabe, que nem trem lotado, você não sabe nem quem é você direito, assim. Uhum. E os caras jogando e eu prestando atenção no jogo, né, nem lembro que jogo que era. E aí, tinha um cara, tipo, cutucando essa menininha, chamava Laiane. Falando, não, tipo, ele não ficava chamando ela, sabe quando o cara cutuca por trás e a mina não vê? A mina virava e olhava eu, tá ligado? Uhum. Falava, para com isso, que eu vou falar pra minha mãe, não sei o que. Eu falei, não fui eu, meu, não sei o que. Aí ficava nisso, ficou nisso muito tempo, até que chegou uma hora que eu tava louco já, eu sei lá porquê, né? Eu peguei meu chinelo e falei, menina, você tá louco? Eu vou te bater, né? Lembrando que eu tinha 13 anos de idade, né? Não vão me culpar também. Aí. E a menina, acho que tinha uns 8, 9. Aí a mãe dela viu isso e me pegou pela orelha, velho. Pela orelha, velho, literalmente. E foi puxando e falou, vai pra fora. Imagina isso, na frente de toda a comunidade gamística do lugar. A mulher fez isso comigo. E me jogou pra fora do lugar, velho. Caramba, e agora você tá espalhando sua vergonha pro Brasil inteiro, né? Eu lembro que nessa época aí, eu me senti que nem um, sabe, que nem no Faroeste, quando os caras te botavam pra fora do carro. Do saloon. Do saloon. Isso. Pelos braços, assim, né? Você caia no meio do asfalto, assim. Asfalto não, na areia mesmo. Na areia, né? E aí eu lembro que... Naquele negócio que o cavalo bebe água, né? Não apareça mais por essas bandas. Forasteiro, caia fora da minha cidade. E aí eu lembro que eu fiquei muito, muito mal com isso, né, na época, assim, eu quase parou de jogar. Não, então parei de frequentar a locadora. Aí eu comecei a frequentar só a Mukifo Games. Porque lá todo mundo é irmão, tá ligado? A autoestima foi lá embaixo, underground, hein? Não, então, eu tava, às vezes eu tava jogando lá na Mukifo Games, os meus amigos iam lá me chamar, né? Falou, ô, Pascoal, vamos lá, né? Vamos lá na Star Games, lá tá bombando, os caras tão te chamando pra jogar. Lá tinha uma cultura assim, como a gente era moleque, ninguém tinha seu próprio dinheiro, então não era sempre que dava pra estar jogando. Então, quando um tinha dinheiro, chamava os outros e a gente jogava, né? Porque tinha, que nem às vezes 64, você jogava 4 controle. Então, era meio comunitário o negócio. Então, quando os caras tinham dinheiro, eles iam lá me chamar. Na verdade, eu mais ferrava do que chamava. Você levava vantagem. É, eu tentava levar uma vantagem. Eu lembro que uma vez um molequinho de 3 anos de idade ganhou dinheiro da mãe dele. Aí eu falei, ô, baixinho, deixa que eu vou lá com você, eu te ensino a jogar. E falei, você é tolo. Você era o famoso sapo mesmo, hein? Ai, cara, mas nessa época eu fiz amizade com muita gente. E uma vez eu perdi a amizade com um cara por causa disso também, que foi muito. Posso continuar contando? Já tô falando pra caralho. Vai embora, tá demais. Tinha um cara que ele era muito meu amigo, mas o apelido dele era baiano, né? E aí a gente foi eu, o Rafael, que era um outro amigo meu. A gente foi na locadora e quem tava pagando era o Rafael. Então, ele chamou mais eu, o baiano e mais um outro carinha. Como era muito caro, a gente falava assim: ah, quem perder passa o controle, né? O Rafael. Filha da puta mente falou assim, ah, como sou eu que tô pagando, eu não vou passar o controle, não. É, vai. Então, já era um só controle pra passar por todo mundo, só que o jogo era Street Fighter versus X-Men, que era uma febre na época. É. Que tava, assim. E aí eu lembro que quando a gente foi jogar esse jogo, eu era o melhor de todos eles nesse jogo, né, modéstia à parte e tal. Mas então eu não passava o controle, tá? Tipo, ficava eu e o Rafael jogando sem parar. Aí a gente ficou nessa e o baiano era o próximo da fila e eu não perdia nem a pau, né, pro Rafael, que ele também era meio ruim. E aí eu lembro que uma vez ele conseguiu me vencer, só que quando ele conseguiu o outro já tava puto, né, que ele queria jogar pra caramba e eu não passava o controle. Aí quando eu fui passar o controle pra ele, a mãe dele apareceu bem na porta da locadora. Baiano, seu filho da mãe, não sei o que. A mãe dele chamava ele de baiano? A Lúcia tá esperando lá pra você lavar, pode ir já pra casa. Okay. A gente começou a rachar, né? O moleque ficou puto, porque era meio na vez dele, aí ele também parou de falar comigo depois. Foi muito engraçado, né? Então, mas depois de um tempo, voltando à história da quando eu fui escorraçado da locadora, como eu era um dos melhores clientes e os outros moleques pararam de jogar porque eu também não tava indo, a gente começou a jogar na Mukifu Games. Você era um dos melhores clientes porque você era um aliciador, né? Você não pagava, mas você trazia clientela, né? Mas aí, qual era um cliente personalité? Era um cliente prime da locadora. É quase isso, né? E aí eu lembro que um dia ela mesma me pediu desculpa, né? A dona locadora mandou uns moleques me chamar e quando eu fui lá ela pediu desculpa. Aí teve, tipo... Te deu hora de graça? Não, não deu hora de graça. Ah, ela não deixou você bater na menina com o chinelo? Também não. Não. Mas foi tipo quando a Chiquinha volta pra Vila do Chaves, tá ligado? Todo mundo ficou meio sem jeito, mas acabou me aceitando. Só com aquela musiquinha triste, assim, de fundo, né? Foi engraçado, né? Nessa época eu jogava demais no locador. Foi tenso. E tinha também aquele negócio do memory card, não sei se vocês lembram. Ah, esse era uma bagunça, porque todo mundo queria usar o memory card, né? É, tinha cara que não tinha o videogame, mas tinha o memory card pra poder passar. É verdade, tinha mesmo. Tinha o memory card e... Cara, mas eu acho que é um negócio que o pessoal... Não sei, eu não lembro de ver o pessoal nas locadoras... Tipo assim, eu falo que são as garagens, né? Que tinha PlayStation, o pessoal jogava. Não lembro de ver o pessoal jogando muito RPG, essas coisas, não. O pessoal jogava mais jogo de luta. Tekken 3. Nossa. Não tinha. Eu achava que era o jogo mais famoso do mundo na época, né? Era o de 3D, era o mais legal do mundo na época. Ah, e o Ed era o tipo. De 10 pessoas, 9 escolhiam o Ed, né? Era o herói nacional. É. O que o Capitão Nascimento representava hoje era o que o Ed representava naquela época. É. Engraçado que eu peguei a época do Tekken 1 também, viu? Eu peguei bem a época do Tekken 1. É, então. Porque eu lembro da época que, tipo assim, a gente ia ver as máquinas, né? E saiu a conversão de Virtua Fighter pra Saturno e Tekken 1 pra PlayStation. E aí a gente viu que o Saturno ficou bem abaixo, né? E o PlayStation começou a bombar, que eram boas as versões, né? Bem parecidos com a máquina. E aí foi quando começou a aparecer também no bairro o pessoal colocar a PlayStation pra jogar Tekken 1. E aí, porque também era pirata, né? Saturno era, não tinha como piratear, demorou. Até apareceu pirataria no Saturno depois. Mas era, tinha um negócio de uma chavinha lá, era tudo mais complicado, né? PlayStation era tudo mais simples. E aí começou a bombar, a galera jogava muito Tekken 1, Ridge Racer e. Aquele jogo chatíssimo, aquele Fighting Force que. Ah, na época era legal, né? Esse daí eu não lembro de fazer tanto sucesso por aqui, não. Cara. Nossa, aqui o pessoal... Na locadora que eu jogava fez aí. O Hyde concorda comigo que era até da hora. Era da hora. Era, tipo, era um beat'em up. Ele era da hora 3D. Porque você... É, era um beat'em up 3D isso, mas vai ver ele hoje pra você ver. Não, então, é quadrado, hoje... você joga com quadrados, assim, você controla quadrados. Caixa de sapato. Mas tem que ver, na época não tinha nada, né? Era o primeiro contato com o 3D. Na época eu gostava até de Tri-X Stream eu gostava. Então, na época o interessante era isso, como era o começo do 3D, qualquer coisa que fosse 3D você jogaria, inclusive no caso do Fighting Force, né, que hoje em dia, mas se você pegar hoje, metade dos jogos que você achava da hora já não são mais nada, né, pra jogar são muito poucos. Se pegar os jogos do PlayStation 2 você vai achar tosco já, né. Ah, é, tipo, eu tava até falando nosso com conceito muda muito rápido assim. Muda. Assim, você guarda aquela, que nem o Tenchu, que era um jogo que eu, até hoje eu acho muito legal. Eu ainda, lógico, se eu vou jogar hoje ele é muito quadradão, né, ele é muito zoado. Mas ainda agora, eu prefiro guardar aquela lembrança, tá ligado? Por isso que eu nem jogo. Olha, Tenchu é tosco, hein? É tosco. Horizonte Negro. Ele é feio pros conceitos do PlayStation 1, até. Ah, mas ele, assim, mesmo sendo feio, ele era um jogo legal. Ah, sim. Era legal, mas é feio pra caramba. Era um bom jogo de ninja, né? É, na verdade, na época, acho que era o único que tinha também. Agora, você falou aí, Lula, que geralmente não tinha ninguém que jogava RPG, mas quando eu morei em Natal, tinha bastante gente que jogava RPG. Na locadora, cara. Muito herói, velho. Muito herói. E o cara era que tinha um herói. Próprio memory card, sabe? Não, tem que ter, senão já era, né? E engraçado que o cara que jogava na locadora, ele fez sinal primeiro que eu, e ele sabia mais coisa do que eu sabia e que tinha um jogo em casa. Caramba. Nossa. Tipo, já esse cara era guerreiro, hein? Não, o cara manjava muito, velho. Porque eu lembro que eu ia na locadora de vez em quando, ver o que tinha de jogo novo, e o cara tava nas partes muito mais na frente do que eu tava. E eu tinha pegado o jogo no lançamento. Falei, meu, como pode? O cara joga muito, velho. Ele sabia, tipo, Summon Secreto, coisas que eu só vim descobrir depois com revistas, coisas, o cara já sabia. Isso assim. Aí é cultura de locadora, ele pega quantas pessoas e vai passando. É isso que eu queria comentar também, que locadora era praticamente uma escola, né? Eu só consegui fechar o Mario 64, por exemplo, porque muitas das estrelas eu aprendi na locadora, o jeito certo de pegar, de passar. Era engraçado isso, porque você tava lá, você via a gente jogando tudo quanto é tipo de jogo, e sempre o cara tinha uma manha, assim. E era legal que tinha algumas manhas que eram secretas, né? Tipo, o cara não passava a doutrina. Mas mesmo assim, você observando os caras jogando, dava pra aprender... Eu lembro o primeiro dia, o dia que eu vi o cara abrindo a fase Top Secret do Mario World, fiquei besta. Pode crer, mó façanha. Eu lembro quando o cara conseguiu, tipo, tem uma estrela no Mario 64, que é naquela fase da fortaleza, que você tem que entrar no canhão e se arremessar contra a parede. Lá, é. Eu lembro que isso daí também foi uma coisa que eu aprendi na loucura. Mas aí depois eu já vi na internet os caras pegando aquilo sem quebrar a parede. Assim, eles caem do lado da parede e pegam. É, hoje em dia tem cara que faz cada loucura. Mas eu lembro que muitas das coisas... Resident Evil também era uma coisa que o pessoal... Resident Evil pegou muito na época da locadora, muito mesmo. Agora, GoldenEye 007, meu, foi... Acho que um dos top 10 de locador, assim, de todos os tempos. Porque... Eu acho um top 3, viu? É porque ele, no 64, ele era o único que bombava, né? O Mario 64 era legal, mas, assim, o pessoal não pegava muito pra jogar no locador. Tinha um outro no 64 que bombava também, pelo menos na onde jogava, que era o World Cup 98. Ah, é, que o pessoal ainda tinha... eu lembro desse jogo. É. O do Super, né, de jogar. Que tinha aquele galinho da França de mascote. De mascote. Lembro dele. Mas, cara, é engraçado, nessa época eu não tive tanto contato com o 64, mas eu lembro que foi um dos poucos consoles que sobreviveu. Como uma pirata, pelo menos nesse quesito, assim, de locadora e... Porque como o pessoal não tinha... Quer dizer, não tinha tanta opção de pirataria pra ele, aí eu não, acho que daquela geração é um console que valia a pena alugar, né? Porque você não ia achar pirata, o único... Só que ele não dominou como o PlayStation dominou. Em termos de locação, mas assim... Em termos de locação. Que ajudou a bombar muito, assim, o PlayStation aqui, é porque justamente por causa dessa coisa do pirata, quem tinha locador de videogame só pra jogar videogame, o cara comprava muito mais PlayStation porque podia comprar um monte de jogo pirata, né, e divulgar mais o videogame. E já o 64 não, pode ver que no máximo que você via em locador em 64 era tipo 3, 4 jogos, assim, pra você poder jogar. Então, acabava, sei lá, né, a locadora pro videogame preferia muito mais o PlayStation. E no fim, preferir o PlayStation pra tudo, né, pra ter em casa, locadora. Eu acabei pegando bastante coisa de 64 no locador. Eu já joguei Pokémon Stadium no locador, né. Oh, esse eu tenho até hoje, é muito época boa, assim, aí. Mas eu acho que foi a época que elas sumiram. E não sei se vão voltar assim tão forte como foi nessa época. Ah, pelo menos agora, agora com a distribuição. Acho que não, porque... E também quem teria interesse de ter o videogame agora, tipo, compra, né? Porque a maioria do pessoal já trabalha, já tem idade pra comprar o próprio videogame. Pegava muito tempo. Tem uma geração mais nova, né? Também. Mas é difícil. Esse pessoal agora já enche o saco do pai pra comprar. Quando a gente tinha 12 anos, era mais difícil. Nossa, que parece aquelas histórias daquele pessoal que conta que andava, sei lá, quantos quilômetros na neve pra estudar. Mas é igualzinho. Mas sabe o que eu acho também? Esse negócio de você comprar o jogo, ele vem com um token pra você baixar as coisas, né? Vem com conteúdo online. Então, quer dizer, isso meio que inviabiliza a locação, né? Cada vez mais. Porque o fabricante, ele quer vender mais cópias, né? Ele não quer que a pessoa alugue. Então, acho que tem todo um movimento de mercado. Ou seja, esse modelo de negócio, mais ou menos que... passou, né? Acho que se a locadora vier a existir, ela vai existir em formato de serviço mesmo, igual é o Netflix hoje, eu imagino um modelo parecido para games, né? Mas é uma época, assim, saudosa, que eu gosto, e aquilo, como a gente já tinha comentado aí, você ficava numa trinca para jogar o game, porque era muito difícil, né, cara? Era uma aventura você conseguir. Ah, uma coisa que hoje em dia a gente vê muito no online, que tinha no jogo online, né, no multiplayer online, que tinha muito na locadora, que eu acho até que a gente conseguiu isso na locadora, ter essa sensação antes, foi a rivalidade, né, a disputa, assim. Tinha muito no fliperama também, mas na locadora era aquela coisa legal de manter, sabe, o negócio, assim. Você tava sempre ali, tipo, tinha aquela... Era que nem hoje em dia academia e outros lugares, assim, que frequenta o mesmo público sempre, assim. Que você gerava, você conhecia pessoas ali, com todo mundo com o mesmo sei lá, mesmo, né? Gosto, né? Mesmo gosto, amigos e inimigos novos, né? Então amigos e inimigos novos, mas todos no mesmo assunto em comum. E era bem interessante isso, né? No locador, assim, durante muito tempo, na época do PlayStation 2, e no comecinho desses novos videogames, a gente sentia meio que... Você não sentia mais isso, né? Agora tá voltando com online essa coisa, mas... Que não é igual, sempre. Que foi o que a gente comentou mais ou menos no de Cultura Arcade, né? Tinha esse negócio mesmo de você ter o pessoal lá. É igual o pessoal que faz academia. Se você tivesse na sua casa academia, você não faz. É, então. Não faz. Então, você tem que ir lá no lugar que todo mundo tá fazendo a mesma coisa pra você se animar. Uhum. E é a mesma coisa o jogo na locadora também, né? Eu mesmo sentia muita adrenalina jogando na locadora. Tinha aquela coisa do povo estar assistindo também, você não poder... Tipo, um jogo de luta que nem assim, Street Fighter vs X-Men. Nossa, era que nem campeonato, assim. Ficava todo mundo olhando e você disputando. Tinha até um certo status, né, o cara que jogava. Tinha as lendas, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que era o segundo nível, tipo assim. Porque eu acho que o ambiente da locadora ele é bem menos hostil do que o do fliperama. Então era na barra, bem menos hostil. Então, digamos assim, eram públicos diferentes mesmo. Tipo, os casca grossa estavam no fliperama, né? E o pessoal menos, o pessoal tinha mais social. Tinha muita molecada também, né? Então locadora. Tava na locadora. É que o fliperama era aquilo. Normalmente ele tava do lado, tava dentro de um bar, ou esse tipo de coisa. Então já a locadora não, era um ambiente só de games, né? Na locadora vendia refresco. Não vendia 51. Então era mais frequentável nesse sentido. Então acho que são duas culturas que praticamente não existem mais, né? E aqui na locadora era mais fácil de você fazer amigo mesmo, até porque era um ambiente bem menos hostil. Você trocar revista de game, você encontrar pessoas que também ali, a locadora acaba tendo pessoas mais ou menos da tua região, pelo menos aqui na Esgoto Games, né? Você encontrava o pessoal da rua de cima, sei que, e aí trocava ideia, como é que você passou tal fase, já alugou, é legal, né? Porque não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha review. Não, era boca a boca. Tinha, né? Nada disso, era boca a boca mesmo. Eu lembro assim. Que eu aprendi os fatality do Mortal Kombat tudo no boca a boca, né? Perguntando pra um, perguntando pra outro. Segura, dois pra lá, dois pra cá, pra direita. Quando eu tinha aquela powerline, né? Não sei se vocês já ligaram pra powerline. Eu me lembro da powerline. Eu cheguei a ligar já pra passar Pokémon, mas era... Tipo, se não, você tinha que conseguir no boca a boca. A powerline, que era da Nintendo, tinha a hotline, que era da Sega, né? Nossa. Putz, cara, eu nem lembro. Eu nunca usei esses serviços. Eu também não, velho. Aliás, isso até me lembrou um outro tema de cast que a gente pode usar pra frente, que é sobre revistas, né? Revista de videogame, né? Tinha ação de Eu doei minhas revistas que eu tinha aqui pra um amigo. Tinha bastante revista. As minhas foram tiradas de mim, infelizmente. É outra coisa que acabou também, né, com a internet. Essa história aí é legal. Mas isso guarda pro cast, né? Cast de revistas. Fica um mistério. Foi tirada pelo diabo. Já digo. Literalmente, né? Tirada pelo diabo, rolou. Mas, menções honrosas, Pascoal? Alguma história? Tirando dessas loucuras, a vez que eu fui escorraçado, uma vez que foi uma época, né, na verdade, que foi bem legal, foi uma época que a gente também juntava dinheiro durante, tipo, uma semana inteira, era eu, Hyde, nessa época o Mr. Bubbles acho que nem conhecia a gente, e a gente ia no final de semana, tipo, juntava durante a semana os centavos que a gente tinha, juntava a galera e ia numa locadora lá pra poder jogar um jogo, assim, tipo, em comum, jogava, eu lembro que na época a gente jogou muito Mortal Kombat 4. E era legal pra caramba também, mas aí já era mais, sabe, já era o fim da época da locadora, já não tinha muito mais essa coisa, assim. A minha menção honrosa também vai pra Mortal Kombat, só que no meu caso é 2. Mortal Kombat 2. Então foi um jogo também, quando a gente alugou, a gente se divertiu muito, muito. Foi um jogaço pra época, assim, E foi difícil de alugar também pra caramba. Putz, nem fala como foi difícil de alugar aqui. Menções honrosas, Mr. Bubbles. Eu me arrependo até hoje de nunca ter conseguido alugar o Majora's Mask. Nossa. Que eu queria tanto, e eu lembro que eu tinha uma revista, já vou entrar no assunto da revista, né? Que tinha um detonado do coisa, e eu cheguei a ler o detonado inteiro, saí decorava na cabeça como passava e nunca consegui ter a fita pra jogar. E depois a gente jogou no emulador e não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, né? Ter jogado cartucho mesmo. Verdade. Não é por causa da época, né? Passou. É incrível. E Hyde, menções honrosas, teve algum Sonic que você não conseguiu alugar? Além do que você já mencionou. Eu até alugava ele então. Mas a minha menção honrosa era pro meu final de semana perfeito há 15 anos atrás. Que era alugar o Sonic Chaos, o jogo do Chapolin e um filme do Mazzaropi. Cara, fórmula... Eu posso chamar desses finais de semana que a gente alugava. E acrescentando uma pizza. Uma perfeito, pizza, cara. É o final de semana perfeito. Alugar o cartucho, juntar a galera, dividir uma pizza, também acho. E dormir lá pela madrugada, né? Destruir o domingo, tarde pra caramba. Exatamente. É. Isso aí, mas passem pra gente aí as suas histórias, as suas menções honrosas dos contos de locadora que vocês viveram. A gente quer que vocês dividam essa experiência com a gente. A gente fica por aqui, obrigado por terem ouvido e até o próximo episódio.